gente ainda tem pouco tempo. Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível, eu faço planos e já vejo no futuro. O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparado pra trocar vida de fato. Você preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo, é inexplicável. Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga. E se for preciso, tô disposto a mudar. Eu te amo e pra sempre eu vou te amar. É DJ Belly. Mais uma, mais poucos apaixonados. Essa é a DJ Melody produzindo o sonzão. Alô, Melody! A gente ainda tem pouco tempo. Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível, planos e já vejo no futuro. O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparado pra trocar vida de fato. Você preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo, é inexplicável. Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga. E se for preciso, tô disposto a mudar. Eu te amo e pra